Grande Salvador, boa noite, passarelo 2226. 2226, boa noite, acione identificação, vou ITAP e reporte no ideal de descida. ITAP, como é gente, já está no ideal 2226. 2226, descida 3.000 pés, ajuste no 05. 3.015, 2226. Assina 6310, chame Recife 12685. Recife 2685, obrigado, 6310. Uma 70, acione identificação chegada à área, desça para o nível 050. Jeep 5216, chame Recife 12685. 2226, desça para 2006, autorizado a sinal INS, reporte estabilizado. 2000, autorizado INS, 2226. O altímetro passaria do 4235, acione identificação chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 095. Número 224, boa noite, acione identificação chegada à área, desça para o nível 060. Segundo 170, desça para 2006, ajuste no 05, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2 pés, 15, ILS, devo reportar estabilizado. Está no localizador, passarela 2226. 2226, Rio 1895. 1895, obrigado. Passarela 2226, boa noite. Passarela 2226, boa noite. Tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, vento 170 graus, 089. Livre pouso, na pista 10, passaria do 2226, poderia confirmar o vento? Poderia confirmar o vento para o passaredo? Tá, confirmo, 170 com 7 nós. Obrigado. Com 970, acione identificação chegada mar, desça para o nível 060. Tem a chegada, mas a frente será autorizada. Azul 4235, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Assinar 6224, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000 pés, 10015, 6224. No 170, estabilizando. 170, chame torre, 1895. 183, muito obrigado. 1895. Beatriz 13, mantém o ponto de espera. Na 6224, reduz a velocidade 2009. Redução 209, 6224. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 170 graus, 089. Chegou Passarinho 2226 no solo 52, libera a direita e a livrar-se no solo em 121 no decimal 1. Livrando a direita, solo 1219, passarinho 2226. São 21 no 1, 121 no decimal 1. 121 decimal 1, passarinho. Gol 170, autorizado pouso, vento 170 graus, 099. Ciente, livre pouso, gol 170. Sete, dois, três, boa noite, acione identificação chegada a bolsa, desça para 4.000 pés, ajuste 105. Pois, a linha aí mantém, na 10. Comandante, eu posso dar o sinal, a linha mantém, eu acho. O 970 está presente, está autorizado para o Serra Vitor 366, está para 2.510, ajuste no 095, retorna no final do procedimento. Gol 170 no solo 54, a livrar à direita. Chame o solo 21 decimal 1. Olha. Boa noite. M3-13 autorizado a decolar, vento 170 graus, 099. Na 6224, desça para 2.010, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 autorizado ILS, está acompanhando o desenvolvimento da aeronave do paciente, e informará estabilizado, 6224. Estabilizou? Para 265, chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5-4-1-2-3-4. 3 decolado aos 5-6, contrate o controle 1-2-0-8, boa noite. 2-0-8, obrigado, 63, 1-3. Torre Salvador, uma boa noite, do 4-2-3-5, visual, baixa travada. Boa noite, 4235, autorizado pouso, vento 170 graus, 109. Gente, teve pouso na 04235. Pisou, 6224. 6224, chame torre 1895. 1895? Afirmo. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Oxané 6224, na sua escuta. 6224, ciente, avistado, continua aproximação, agora de pista livre. Ok, avistado, continuando, pista livre vai aguardar, 6224. Quatro, solo 59, libere na Fox e ao livrar solo 21, decimal 1. C225, está livre pouso, vento 170 graus, 089. Ativo 70 com 8, é isso? 170 com 8, isso. Opa, 170 com 8, obrigado, livre pouso. Xeré 6224 no solo 01 01 01, libere a direita, livrar solo 21, decimal 1. Ajeita no solo, controle, cenário 6224, boa noite. Boa noite. 1251, 6213 1251 1251, 6213, boa noite. Boa. 1723, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado ILS. Boa noite, 723. Voa 970. 1970, chame torre 1895. 295. Salvador, boa noite. É o voo 1970. Voo 970. Check 3, livre pouso, vento 1970 graus, 089. Pôs na 1-0, vou nosso pessoal. Informe checado. Ficou o gol. Baixou o trovão. Teve pouso na nave, você fizeram, confirma? Confirmo. Gol 723 no localizador, já está visitando a pista. 723, chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Solo 1219, o gol 1970. 1211, corrigindo, 211. Solo, é o Bastion 8-1, holding point. Roger, maintain holding point, Europa 084. Wayman, holding point, Europa 084. Torre Salvador, boa noite, o gol 723. Tá passando externo contra a embaixacada na pista 1-0. Gol no 723, 723, autorizado pouso, 180 com 79. Gol 723, livre pouso, pistão 1-0. Europa 084, line up and wait. Line up and wait, yo, va a ser eso. O 723 no solo 10, táxi à direita e ao livrar solo 21, décima 1. Boa noite. Europa 084. And clear for takeoff, runway 10, wind is 170 degrees, 10 knots. Take a full takeoff, runway 10, by 084. Europa 084, Airborne 812, contact us over the departure 120.8. What the 0.8 over 084? Bye bye. Bye bye. Good evening, this is Europa 084. Europa 084, radar contact, climb 2 foot level 350, Puka departure, Cox 5414. It's a Puka, attention, climbing for level 350, Skogin 4514, Europa 084. 5414. Sorry, 5414, Europa 084. Meia, boa noite, acione identificação, Está autorizado. Autorizado. Boa noite, 68, informação X-Ray. Acione identificação chegada à mar e desça para o nível 050. Vai 3305, autorizado ingresso e decolagem. Vento 170 graus, 089. A 3316 tem condições de estabilizar na proa 200? Qual o nível que você solicita? Autorizado 080 para o de Pelô, reporte iniciando o ato da posição Pelô, então 3316. É, a Vitor 366 está autorizado. Então, 3305 decolado aos 20, chame o controle em 1208. 3305, obrigado, boa noite. O recife 7 é frequência 126.85. O produto da 366, desça para 2.506, ajuste 10.05, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Controle Salvador, boa noite, está 3305, decolou. 3305, boa noite, contato radar, no nível 330, saída pública. Tem restrições ao 330, sai da boca, tá? 3305. Santo 3316. Aceita a decoração à direita para prosseguir na descida ou espera em Pelô? Pode esperar em Pelô, até qual? E até o 080. Reporte seu órbita. Passará aproximadamente 20 minutos de órbita. Sente reporte ao término, seu 33 no mês. Tá 3305, chame Recife, 12685. Tá 3305. Pode confirmar, 3305. 12685. Salvador, tá 3306. Prossiga. Autoriza a descida por nível 040 e ficar disponível aproximadamente 10 minutos no Intelô. Autorizado, 4000, ajuste em Salvador no 095. 4000, 1015, vai esperar mais aproximadamente 10 minutos no nível 4010, tá 3306. Aluno 868. 868, chame Salvador, boa noite, 1868, sinal da 10, baixa travada. Ok, 1868, autorizado pulo, vento no 60 graus, 072. Every pulse, boa noite, 1868. 4000 pés, são 33 da 90. Voo 1868, solo 34, oliveira à direita, solo 121, décima 1. Two one two, call Kiana, clear the mar arrival, descent flight level 050.